Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6h13, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Esse é o segundo Pretinho Básico de 2012. Vamos até às 7 com Sicredi, gente que coopera cresce. Telefonia do Big e da Miller, a moda está nas ruas. Muito obrigado a você que para tudo que tá fazendo para ouvir o Pretinho Básico em todo o Rio Grande do Sul e em toda Santa Catarina, pelas frequências da Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Também tem uma galera ouvindo a gente pela internet no atlântida.com.br e também pelos aplicativos nos telefones, nos smartphones. Se você tem Android, se você tem iPhone, se você tem Windows Phone, você tem um aplicativo bala da Atlântida para baixar e ouvir a gente no seu celular. É ou não é, Mr. P? É verdade. Que coisa fantástica. Boa tarde, foi demais. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre antes da gente fazer uma viagem importante, como são as viagens para Florianópolis, a gente tem uma palestra motivacional interna com o Mr. P. Mais de mil palestras. O foco dessa próxima é o Porã. Perfeito. Ah, mais uma muito vez, bem, parabéns, Mr. P, por emprestar todo esse conhecimento e compartilhar com os colegas. Quando é que a gente vai, Maurício? Domingo, né? Na segunda pela manhã, Potter. Segunda de manhã. Ah, é? Mudou? Não, é segunda de manhã, nós não sei que tu vá com outra equipe de outra emissora. Bom, mas vamos tratar de assuntos maiores que fora desse estúdio, não é mesmo, Potter? Tudo bem? Use filtro solar. É verdade, Potter. Principalmente no peito do pé. Aprendeu. Mas o cara que queima o peito do pé é o Colombo lá de Alegrete, né? Que nunca foi pro litoral. Que botamos se criou a mil quilômetros do mar. De qualquer oceano. De qualquer oceano. Quantos quilômetros mesmo, Potter? Eu me criei a 1.400 quilômetros do Pacífico e 1.200 do Oceano Atlântico. É realmente. Muito bom. Porã também, Porã. Eu tô bem, pra quem ótimo. Não ouviu o Pretinho da Uma, que foi um erro grave, não ter ouvido o Pretinho grave, da Uma, muito bom um erro programa. Grave. O Porã tá de volta. Eu tô de volta, é isso aí. Eu cheguei. Porãzinho estava de férias. Porã. Cheguei bem. Vivo. Já vivendo. Mandou muitos abraços. Cheguei bem. Quem tá com a gente também é o Geiso. E aí, Geiso? Qual é que é, meu lado? Tudo tranquilo? Sim. Como é que tá a Zona Norte, Geiso? Diz pra mim. Tá. Agora tá com sol. Tá com sol. E muito calor. A cidade continua vazia? Pô, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Tá fluindo. Geiso. Fluindo. Levei o mesmo tempo pra sair da minha casa até a rádio que eu levo quando eu venho de manhã cedo. Então, é 25 minutos. Tá uma maravilha. Muito bom, muito bom. Não precisem mais voltar, fiquem aí, meu. Se agora é nós aqui. Mas sabe que o pessoal que tá nos ouvindo na BR-101, ali nos trechos de Laguna, Tubarão e Araranguá, ali, meu, não dá pra... Se você tá pensando em sair agora, voltar pro Rio Grande do Sul, não volte. Deixa pra voltar amanhã. Porque diz que tá agora? Horrível nesse momento. Não, Porã, desde segunda-feira, antes da semana passada, já tava ruim. Sabe que... Não volta, você que tá em Santa Catarina, fica aí. Sabe que eu retornei segunda-feira passada a Porto Alegre e 50 quilômetros de engarrafamento na outra faixa. Não, eu peguei o trânsito tranquilo porque eu vinha de Santa Catarina a Porto Alegre. Mas o pessoal que tava subindo, né, cara. Eu sou, eu aprendi contigo. E isso tem que servir pra alguma coisa, né? Porque, por exemplo, o litoral agora vive um momento fantástico de comércio e tudo mais. Claro que Porto Alegre deve estar perdendo alguma coisa pra alguns. Eu acho que sim. Obviamente que sim. Agora, isso mostra que tem que distribuir a renda. Que não dá para as pessoas do interior Zé Wilker, chegar. Quase veio agora. Mas... Zé Wilker, falou uma coisa bonita ali, Zé Wilker, Zé Wilker vai falar da renda. Fala. Falando o principal problema brasileiro, que é a distribuição de renda. Distribuição de renda. Nós precisamos revitalizar o interior. É verdade, Zé Wilker, é verdade. Falou com algum gerente. Bebeu um esquisinho? Eu tomei umas duas doses com o gerente do Banco Itaú agora há pouco. E nós vamos abrir sedes, filiais do Banco Itaú. Não, mas fala, Pico, tava falando. Fala, cara. Eu tava dizendo exatamente isso, que nós... tem tanta universidade, não pode só ter universidade, tem que ter forma de gerar emprego para aqueles que se formam nessas universidades do interior. Em Santa Maria, em Pelotas, em Passo Fundo, em Blumenau, em Rio Grande e tudo. Nós temos que fazer isso para fazer com que as pessoas acreditem na sua cidade. E não tem que sair da sua pequena cidade para ir para uma grande, que transforme sua pequena cidade em uma grande cidade. É, eu saí do interior. Mas eu acho que isso está acontecendo. acontecendo, Pi. Tomara. Eu acho que as pequenas grandes cidades do interior, tu entendeu o que eu quis falar? Não, Pi, né? Na verdade, elas estão crescendo mais do que as grandes capitais. Em países desenvolvidos, tem obviamente que tem milhares e milhares de cidades pequenininhas, mas tem cidades medianas maiores. É. Sim, com potencial de. Isso. Exatamente. Que aqui no Rio Grande do Sul seria o quê? Pelotas, Santa Cruz, Santa Maria. Onde tem Atlântida, né? É, demais lá, Uruguaiana, Rio Grande. Né? E tudo mais. Sabe Santa Catarina tem Chapecó. Quem se forma numa UFSS, por exemplo, em Caxias do Sul, não precisa se formar pra chegar em Porto Alegre. Tem que se formar pra ir pra Antônio Prado, pra Nova Prata. Pra ficar ali na região, né? Sabe que antes do final do ano... Pra desinchar um pouco aqui, né? Antes de eu sair de férias, eu peguei um ônibus pra Santa Cruz pra fazer um evento com o Mr. P. Por assim, me dá um exemplo pessoal dele. Me impressionei, mas é óbvio. Eu tenho história, o homem sem barriga. O homem sem barriga é o homem sem história. Exatamente. Eu mesmo tendo perdido um pouco da barriga, tenho muita história e muita barriga. Tá com. Então, cara, eu peguei um ônibus que vai a Santa Cruz. Acho que meu corpo mudou nessa série. Mudou pra pior. E esse ônibus, ele antes de ir na rodoviária, ele vai até a Unisc. A quantidade de gostosa que tem na Unisc, olha. Brasil! Pelo amor de Deus! Quem mora no interior de Santa Catarina, tu tem essa vontade. Cara, eu achei que ia dar um discurso social. Se eu soubesse que era essa história, eu não quis interromper. Eu conhecendo o Porã na vida real, eu sabia que ele ia chegar aí. É verdade. Vamos começar o programa aqui com o livro da LPM... Solanin de mangá, parabéns. Ah, obrigado, mas eu não gosto de mangá, vou dar pro Jason. Eu no momento do discurso do Porã, eu sou mangário. Eu fui um brasileiro, cheio de esperança. Foi um eleitor brasileiro, né, Pi? Foi um eleitor. Eu tava com saudade de falar o que eu penso. E aí o Porã foi o velho político brasileiro, né? Ele acaba de se enterrar com a mulher agora. Eu tava com saudade de falar o que eu penso. Eu já vou pagar, gente. 20 dias sem falar o que eu penso. Vai, Maurício! É mentira! Vamos pros destaques do Clique RBS aqui. Olha aqui, ó. O juro do cartão de crédito no Brasil é o mais alto das Américas. O brasileiro das três Américas? O brasileiro tá submetido a uma taxa média de 237% ao ano. Caramba! Meu Deus, cara. Quer não dizer, dá pra atrasar a fatura. Eu tô devendo R$1 no dia 1º de janeiro, acabo dia 31 de dezembro devendo 237. Não, reais. Não. Tu acaba devendo... Não é essa conta. R$3 e alguma coisa. É, mas 237% é muito dinheiro. Em cima de um. Se tu deve R$100, aí sim, tu vai dever R$237. Ah, é? Então não é nada, pode meter. É, a gente quando faz conta nunca tá muito próximo da realidade, mas tá Maurício tentou. Mas Maurício, 237% ao ano, acho que é isso, Maurício. Tu gasta. Não, mas... Tu começou devendo um ano com R$1, acabou com 237. Não, tem o juro sobre juro. Não, tá. Um juro no dia seguinte, quanto que é 100% não é o mesmo que 4, 5 dias depois. Devendo. É, claro. Tá. Quanto que é 100% de 2? Não, é de um dia pro outro, cara. Aí 200% é 6. Entendi. Olha só, Argentina. Vamos parar de fazer conta, gente. Mas isso é só num dia, né? Isso tu tá considerando uma conta imediata e não juros sobre juros. Ah, sim, lógico. Ah, não, no mês seguinte já disparou. É. E a coisa boa é tu pegar a fatura do cartão de crédito na volta das férias, né, gente? Olha aqui, como é legal. A segunda taxa mais alta das Américas é a Argentina, que é quase 5 vezes menor que a do Brasil. A Argentina tem taxa de juros de 50% ao ano. É. O Brasil tem 237% ao ano. É o país dos banqueiros, né? É o país dos juros, cara. É o país dos banqueiros. Meu pai era bancário. Eu, quando eu era pequenininho, perguntava no colégio o que meu pai era. Eu falava sem saber que ele era banqueiro. Uhum. Sempre provocava uma surpresa agradável das pessoas. Assim, as pessoas eram mais minhas amigas e tudo mais. Né? E aí, sexta série, foi aprender que o pai não era banqueiro, que o pai era bancário. Mas acho que toda criança faz essa confusão. O Potter, a vida inteira, jogava banco imobiliário, né? Potter a vida inteira achou que ele era herdeiro do Banco Lopes. E, na verdade, o Banco Lopes nunca existiu. Mulheres que emagrecem tendem a perder amigas. Olha isso. A mulher é invejosa, né? É. A outra fica continua gorda. Exatamente. É invejosa. Um terço das mulheres admitiu que se sentem enciumadas em relação às amigas que perderam peso. Isso é óbvio. Sendo que algumas dessas mulheres chegam a desejar que as amigas sejam mais gordas que elas. Invejosas! Invejosas! Invejosa. Um quinto das mulheres afirmou que se sente feliz ao constatar que está mais magra que as melhores amigas. Sim. E em muitos casos a inveja feminina é tão grande que atrapalha a amizade. Mas é uma loucura. O bichinho difícil. Isso explica muita coisa, né, cara? Ah, mas nos homens também. Quer ver uma coisa? A gente usa o exemplo nosso aqui, né? Ah, pá. Primeiro a emagrecer quem foi? Porã. né? Sim. Porã. Aí depois o Pianista ficou olhando com ele com inveja. Emagreceu mais. Muito. Ai, com aparência doente, o Marcos Pianista. Cara, entre homens não Faustão. Tem isso, cara. Fetter também. Primeiro foi o Porã. Aí depois foi o Fetter. Não, mas o Fetter veio num gordo, processo. Né? Fetter veio num processo já de uns 10 anos emagrecendo. Eu vi uma fotinha do Fetter, pelo amor de Deus. Tem um vídeo dele no YouTube. Todos os problemas da humanidade. A CE garantiu que os problemas ocorridos no litoral norte no Réveillon não serão repetidos durante o veraneio. Ah, mas agora já deu, né? Pôr no litoral. O blackout prejudicou 50 mil clientes, inclusive o Mr. P. Mr. P foi a energia negativa dele. Segundo o presidente da CE, foi o temporal que atingiu o litoral norte, que deixou muita gente sem luz. Ou seja, uma chuvinha forte acaba a luz, é isso? Não pode, né, dona CE? Tinha que ter um desconto por dia, por horas que falta luz na casa do cara. Eu acho. Não, se bem que tem, né? Porque aí para de andar o relógio, sem ter luz. É, pior. Para de bobagem. Pessoas do signo de Áries cometem mais crimes. Eu e Maurício. É isso aí. E é verdade, o Potter é o criminoso desse programa. Uma pesquisa feita, olha que interessante, a pesquisa feita no Canadá mostrou a divisão do zodíaco, os signos dos presos. E aí constataram que quem era de Áries era mais homicida. Mas isso é no Canadá. Eu sou um estudioso dos signos, assim. O ariano, ele é mais... Faz parte da personalidade do ariano fazer muita coisa sem pensar. E o criminoso... Olha... Possível. Você não faz ideia da quantidade de discursos que eu já dei pro meu filho. Meu filho é ariano. Pra alertar ele. Faz as coisas pensando. Não tem. Não pensa. É uma coisa absurda. Meu mais novo é ariano. Isso pode ser bom ou ruim, né? Porque às vezes a coragem disso aí faz com que o cara faça coisas. O ariano é determinado. Espetaculares. Mas é pro bem e pro mal também, né? Eu já vi o Potter querer matar muita gente. Não, e o brabo é o seguinte: o brabo é tu olhar pra carinha. Vou começar a falar. Muitas vezes é pra matar. O brabo é tu olhar pra carinha depois e ver uma carinha de quem não fez aquilo. Não entendeu, por né? Por maldade, cara. Entendeu? E tu botando uma culpa que tu não deve na cabeça da pessoa. Né? Ainda mais que é uma criança, sim, né? Tá, é diferente de um adulto, horrível, já formado, cara. Com capacidade de... Em segundo lugar, nos violentos, estão os librianos. Opa, tô meu longe. Pai. Meu irmão. O Bato, a família. Tatu e teu pai, nossa. Meu pai são os criminosos. E aí, então é de pai pra filho. Isso aí é fruta, não. É o olho do pé. Ó, e o terceiro signo mais violento, virgem. Cagê. O virginando é revoltado, né? Cagê é bem revoltado. É o Cagê? Cagê quando se revolta, Eu cometo um crime. Se eu tô nos Estados Unidos, eu cometo um crime, tá? E aí me pego lá, mais quatro suspeitos, e aí levo pra vítima ver quem é o cara. É um filme, se bota, né? O cachê junto, ganha o cachê. Ganha o cachê. Dá aparência, né? Tem que botar mesmo, cara. E agora, qual é o signo mais tranquilo do zodíaco? Vamos tentar. Eu acho que é touro. Peixes. Eu acho que é touro. Sagitários. Touro. Sagitário. Os sagitarianos são os que menos saem da linha. Engraçado, porque eu já vi o Porã sair da linha várias vezes. Agora vocês vão começar. Não convém. Ó, tá ficando chato. Você sabe que eu sempre pensei que não existia pessoa de Sagitário. Eu vou dar um... Não conheço pessoa de Sagitário. Eu vou... Se dá mal? Não, não conheço. Quem é Sagitário? Eu sou Sagitário. Mas eu nunca vi uma pessoa de Sagitário. O Geis também. A minha mãe é Sagitário. Tu sabia? Mas eu não acredito no signo. É mesmo, né? Eu tenho pessoa que fala assim, só um pouquinho. Pai de Sagitário. Ai, tá explicado. Odeio isso. Não funciona. Olha o Geis, cara. Isso pega a gente. Atenção, meninos, a maior arma da noite é o zodíaco. É o papo, use o zodíaco. É o ascendente. Os cavaleiros, eu vi isso. Tu tem que perguntar. Ascendente, lua. Falar da lua. Se tu falar da lua, nada, então, cara. Aí tu chega lá no meio do céu, né? Que é o meio céu, é um chega na estrela. Então vocês dois são de Sagitário. Eu e Geis. Mas Jimmy. Sagitário nasce em que período, é mesmo? É de novembro até 21 de dezembro. Eu sou o último do dia. Eu sou do dia 10. Final de novembro, metade de novembro até 21 de dezembro. É porque na minha família, assim, próximo, deixa eu ver se tem alguém Sagitário. A gente é filho dos carnavais lá do... Nove meses antes. Ah, a concepção. Ah, e gente. É o dia que eu, por exemplo, faço aniversário no dia que começa o verão, né? E... Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer, sou garoto verão. Barulho. Eterno. Garota Verão 2020. Candidata da Vila Nova, Porã. Iglenho Burtê. Iglenho Burtê gosta de O Príncipe. Como é que é o nome? Pequeno Príncipe. E adora frutas da estação. Frutas da estação, melhor. É o hobby. O hobby é azul. Ô! Oh. E aí, meu? Não há mais tempo! Chega a me dar um ruim quando ele. Não há mais! Vai! E aí, meu? E aí, meu? Não há mais tempo! Fatos do dia! Fatos do dia no Pretinho Básico, hoje com o Jerimum. Ah, meu Deus! E aí, meu? Tá, é violento, Pérez, é violento, Jerimum. O cara fica na tua sinuca com uma porrada. Entendeu? Não tem nada a ver esse papo de violento aí. Tem que botar o troço do nos eixos mesmo, cara. Ah, os caras ficam nossa, se matando. Nossa, tu tá em cinco. O que que tu é, virginiano? Virgem. É perigoso, teu cego. Tá perigoso por quê, meu? Que é uma pesquisa. Cara, pesquisa não tem nada a mesma coisa com a outra, cara. Tu acredita nas porcarias, essas bostas que eles vêm botando ali, meu? Deus. Tá, como é que foi o Réveillon? Como é que foi na praia o Réveillon? Não interessa como é que foi meu Réveillon, cara. Tu não teve o teu? Então faz o seguinte, cuida do teu, meu amigo. Beleza. Não, mas cara, faltou mas beleza, luz lá cara. Onde tu tava. Como é que é? Faltou luz onde tu tava cara, lá. Cara, eu tava em Montevidéu, meu. Era Piriápolis. Cara, não tive... Quem é tu, cara? Tu vem aqui fazer personagem e fica te metendo agora. Tô cara, rouco. Tá fora do Pretinho. Tô rouco. Cara, tem os personagens que fazem, entendeu? Só não, não tem desculpa. Tá, vou embora, vou embora, vou embora. Globo Esporte, né, irmão? Vou embora, Globo Esporte. Vai fazer os teus programinhas no Globo Esporte. Jerimum, queria aproveitar que falou em personagem, usar aqui agora o programa pra fazer um desabafo aqui, porque o Maurício Amaral, ele usufrui do bullying. Pra os colegas dele, na véspera do Amigo Secreto, ele falou assim: ô Potter, tira aqui o Amigo Secreto de todos os teus personagens. Nenhum. Tinha um. Tá, vamos lá, conta lá, pra nós aí o que que houve. 6:19 da manhã, Kevin Bacon anda de canoa com a mulher no Havaí. Sabe bem que andou, né? Porque ele tava de bacon a vida, né? Muito engraçado, né, Maurício? Claro. E aí, meu? Quem é o? Esse aqui, ó. É o Kevin Bacon. É o ator, cara. Coroa, pô. Tu já viu o Bacon? Coroa, coroa, claro. Hoje coroa. Não, não é tanto. 9:13. Angela Bismarck passeia no parque do Harry Potter em Orlando. Olha só. É, ela fez todas as plásticas possíveis, essa aí, né? Não, deve ter umas 12 ainda. Ela é a mulher do Bismarck, não, do Vasco? Ela se... Não. Revirginou, né? Ela ajeitou lá. Essa aí tá mais esticada que o meu lençol. Viu o Bismarck? Deu uma ajeitadinha. Ela dá risada e levanta os braços. Não é o teu tempo, Bismarck? Claro, o Bismarck é gordo hoje, cara. Eu encontrei ele já umas 2-3 vezes no aeroporto. Não, o Bismarck, assim? Que era craque do Vasco, lembra? Ele duas, três vezes. Baixinho. Na viagem que era pra Abu Dhabi, lá ele foi. Ele é empresário de jogador hoje em dia. Tá uma bolota, assim. Olha, bom jogador, né? O Bismarck, né, Brito? Bom jogador, olha, jogava com meio dia, 16. Me interrompendo, é. Vai lá, Britinho. Vai lá. Ele gosta essa informação. Tu gosta de alguém, Jimmy? Mas ele gosta de tudo relacionado ao futebol. Claro, né, meu? Ainda mais do narrador da RBS TV, né? Aí, bonitinho. Então tu gosta de mim, cara? Não, cara. O que é que eu te digo? O que é que eu fiz aqui, cara? A Jerimum tá imitando o D'Alessandro, meu. Cara, tu só fez coisa que não devia, meu. Cara? Cara, tu só vem me infernizar minha vida, cara. Eu tô louco que tu saia dessa porcaria desse colorado, cara. Te some da minha frente, meu. Eu não vou nem responder, cara. Não responde, toma porrada aí da cara. E não volto nesse programa mais hoje, cara. Vai pro teu estresse lá, meu. Vai lá, que ele trouxe pegar os pedaços lá, tá tudo demolido lá. Vou ligar pro Juliano agora, eu vou foder com você. Cara, tu vai ver quando ele vestir a camiseta do tricolor imortal. Aí tu vai ver. Do Grêmio. Meu. Meio-dia 16, Thiaguinho e Fernanda Souza vão à churrascaria. Sabe que a Fernanda Souza deu uma entrevista dizendo que ela não vê o namorado dela, que ela tá acostumada a não ver o namorado na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ou seja, namoro perfeito. É a agenda de Exalta, né? É a agenda de Exalta. A gente pode falar aqui pra Fernanda, que a gente já foi várias vezes no camarim de Exalta, é absolutamente tranquilo. E eu sei que ela ele tava não comendo. Corre perigo. Sei que ele tava comendo, que eu fui lá uma vez e vi ele comendo. É, X tudo. O mas Thiaguinho tá come fraca junto com essa o agenda. Pericles. Essa mas agenda do Exalta aí tá fraca. Thiaguinho é o vocalista do Exalta. Mas já saiu daquela banda lá? Tá vendo aquela lua que vira lá? Vai tocar no planeta, Juliano. Não, já saiu, meu. Não. Vai fazer um show de despedida no planeta. Então, tô sabendo. Chega informações sobre mais informações sobre o Bismarck. Enorme de gordo, ídolo pra qualquer japonês. Tá aí. E sempre com belas mulheres. O Bismarck é japonês também? É, foi. Jogou no Kashima Antlers. Agora eu entendi. Não jogou no Sampaio Correia. Kashima Antlers. 15:11. Gustavo Lima ganha beijo da namorada. Gustavo Lima, se você... Gustavo Lima, Luciano Pateri, você... Essa é a música mais genial que existe, porque dentro da música tem o marketing da música. Dele mesmo, do nome. É como se essa daí tivesse Beatles, sabe? Ele comparou Gustavo Lima com o Beatles. Sabe, outra você sabe. Uma boa comparação. Rolling Stones. É esse Gustavo Lima, meu? É esse cara que cansa a música. É o rival do Los Andanos. Ou seja, acabou a música, acabou a música. A música é o marketing da própria música. Mas é que daí tu pode botar o seu nome. O Jesus e você. Claro, pode mudar pro. Sim, cada um canta a sua música. A música acabou há muito tempo. Botar aí, Glenn, faz o tempo, entendeu? Quando se tinha Animals, quando se tinha Bob Dylan, Neil Young, quando se tinha Crosby, Stills. Que papinho de velho, cara. Cara, não é pau de velho. Essa mesma cara, coisa aí, cara. Que prestar essas porcaria fala que agora... Tu vai no show do Black Keys no, em Nova York, cara. Não, mas é outra coisa, meu. Olha, seu Black Keys que é novinho aí, cara. MTMT é legal, cara. Calma, Girimão, Girimão. Olha pra mim. É baita som, rock and roll. Girimão, Girimão. Porcaria aqui, cara. É uma boca, Girimão. MTMT, eu tô dizendo assim, é bom, não é? É bom, cara. Rock and roll, isso é legal. Tá, segue aí. Agora essas porcaria aqui não, né, meu? Segue aí. Na boa, Michel. Eu vou lá pro fundo do ônibus. Ô, Girimão, tá demorando muito pra fazer esse troço aí. Vá muito, cara. Não aguento mais. Eu só tenho um dia aqui. Vai, ô Naba. E agora? Questão de 10. 10 minutinhos, cara. Nada mais, nada menos que isso. Não acerta. Não, pode beber aqui no estúdio. Pega lá no fundo do ônibus. Só um pouquinho. Ah, legal! Agora eu fiquei mais tranquilo, parceria! vamos dançar, pô! Vai, Girimão! 10 minutinhos atrás! 6:15! 10 minutinhos atrás! Ah. Era agora é 11, né, meu? Tá, 6:14! Fiuk, meu! Fiuk! Posta foto com as irmãs do Facebook! Parabéns, ao filme. Demorou quase 10 minutos pra dizer isso. Não, e tem uma outra da Glória Pires com o Orlando, que é a coisa mais lindinha. O Fetter volta amanhã, vou ter umas conversas com ele, galera. Tá, mas olha só, Glória Pires com o Orlando não tem nada a ver com o Fiuk. Não tem? Claro que não. Não, Fábio não tem, né? Ah, mas Fábio é irmã. Não, pai de mãe. Irmã, pai de mãe. É? Sim. É, então tá. Quem é que é a mãe do Fiuk? É a Glória Pires? Não. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vai daí, Potter! Piada! Piada do Potter! Salão de beleza da Ivete! Aquela que faz o melhor corte de cabelo! Japonês pediu ao amigo brasileiro uma opinião sobre qual nome daria o filho recém-nascido. E aí o amigo brasileiro olhou pro japonês assim... Sugiro João. Aí o japonês aceitou a opinião e colocou o nome do filho de Sugiro João. Meu Deus do céu. Que coisa. Posso ter mais uma chance? Mais um. Obrigado, público. Obrigado, auditório. Obrigado, Brasil. Bêbado entra no banheiro do bar louco de vontade de esvaziar a cerveja que bebeu completamente... Borrátil, ele vai abrindo a calça e no lugar de segurar o pinto, segura a ponta da cinta. Bah. E começa a fazer xixi. Acontece. Aí logo ele percebe que tá todo molhado. Que droga, me molhei todo aí, Mr. P. E aí o outro bêbado tá ali, né, que tava lá dele vendo a cena, que é o Mr. P, diz. Bêbado. Também, senhor, né, filha da mãe? Tá todo cheio de furinho aí. Mais um. Num restaurante, o cliente, ao ver a conta, exclama: R$30 por uma simples refeição? Isso é um roubo! Não fazem descontos a um colega? Ah, o senhor também é dono de restaurante? Não, também sou ladrão! Chega. Mas é bom, a gente se diverte, né? Eu tenho, tenho nomes de pobre no futuro. Tá rouco, como gente. É que vai ser? Tô muito rouco. Isso é tanto chamar a Jennifer, sim, ela não atender. A Jennifer ficou na queima de fogos com sarampo. Eles foram pular uma onda, eu fiquei na baixa jogando play. Tá, tu ficou na Sertório e eles foram até o litoral. Sim, pra ver. E não chegaram ainda e te contaram que é por causa do congestionamento. É, que tá meio cheio a estrada. Meu Deus. Mas tá chegando a estrada. Até quando, Geis? Não, nada, eu sou o Geis. Ah, tá bom. Nomes de pobre no futuro que nós vamos ver, nada. Tá, tu vai botar o nome dos teus filhos, é isso? Sim. Ah, tá, entendi. Daqui a uns 20, 30 anos. Daqui uns anos. Neymar Washington. Rineide Wilson. Como é? Rineide Wilson. Rineide? É que deve ser da Rihanna. Facebookson da Silva. Já tem. Meu volume. Já tem. Neide Gaga. Neide. O Facebook era mentira. Ah, mentira? Beyoncé Cleide. E a Beyoncé também não teve filho, não é mentira dela. Não tem. É mentira? Não, você não tava grávida? Não tá grávida. Não, que anunciaram que ela tinha tido, tinha parido e não tá, parido. Mas ela ainda tá grávida. De 4 meses, que ela recém engravidou. Tem alguma foto da Beyoncé grávida? Tem. Porã. Tem. Pô, mas é que ela é linda, né, cara? Depois de Britney... ela fica mais linda. Outra aqui, meu. Britney da Roda Shakira. Britney é Britney. Britney. Baby, Britney. baby, John Silva. Britney é muito bom. Miley Cyrus Haná Montana Pereira. Meu Deus do céu. Demerson Lovatos. Demerson. Demerson. João de Jonas Brother. Bruno Mar da Terra. É o Bruno Mars. Luan Santana, Meteora da Paixões. Luan. Não, não, Meteora da Paixão não. Luan vai ter bastante. Jennifer Maria Zac Efron. Não sei. Maiana Pelanza de Souza. Bah. Pelanza Messi, né? Pelanza não ficou com a Ellen Jabur? É, diz que ficou. Não, diz não, vi foto, pegou na boca. Pegou, meu. A Ellen Jabur tomou um trago, pegou ele. Ela em dia beijar na boca, meu, o guri não pode ter, o guri não pode ter chegado. E tu que não pegou ela, meu. Ah, o Geis defendendo o ídolo. Cara, é meu ídolo, falado. Desculpa, Geis, desculpa. Não pode, não, na boa, não pode, não pode. O guri foi bem, foi bem. Chegou na noite, aproveitou o momento, né, e foi feliz, na chuva. É assim que é, né? Cheio de beijo na boca, mal nas... Sei que tem gambela. Segue a lista, Geis. Tem Twitson follow de Souza. Twitson. Jefferson Fiurkson. Bah, o Fiurkson. Janete Johansson. Janete. A Scarlett. É da Scarlett, ó. Não conhece, não é. Acabou. São nomes dos pobres que nós... Mas olha aqui, ó. Tem três que vão ter pra caramba. Luan, Rihanna e Neymar vão ter. Vai ter pra caramba. Vai ter. E a Britney. Talvez Steve também tenha, por causa do Steve Jobs. Steve. Ou Estevão, né? Estevão Jobs. Estevão Jobs. O nome do meu filho vai ser Zinedine Zidane. Ah, é. Parabéns. Quando é que vai ter filho? Vai ser o Patrinho. Padrinho. É. O Patrinho. Ô, Patrinho. Gostaria muito de te ajudar nisso. E com quem vai ser o filho? O apelido, como é que vai ser o apelido? Zizu. É verdade, amigo. Temos uma notícia urgente. É verdade, notícia urgente. Marcelino no plantão, porque Marcelo parece que ficou no engarrafamento do final de semana. É verdade. Tá em Laguna. Marcelo bebeu. Bebeu em Laguna. Não passou protetor solar, queimou a planta do pé. É verdade. É verdade, uma loucura. É um amigo meu que passou por isso também. Temos, Marcelino, uma notícia fresquinha. Por favor, Marcelino. Americano vai bêbado à reunião do AA e arma barraco. É verdade. Depois de um tremendo porre de cerveja. Não vou fazer essa reunião aqui. O Darren Porter. Potter. É seu parente, Potter? É, meu parente. É verdade, o Derry, é o primo Derry? Não, minha mãe teve um... É verdade. Pai não sabe, mas a mãe teve uns filhos para o casamento. É verdade, atenção. Atenção, seu Ney. É. Uma revelação importante aqui no programa. Já falei, mas o pai prefere acreditar na mãe. É verdade. Esse rapaz, o Derry Potter, seu parente de 45 anos, teve a cara de pau de comparecer a uma reunião do AA. Bêbado. Ainda se recusou a sair quando foi convidado a se retirar armando o maior barraco. Isso é muito bom. Não vou sair daqui! O americano de Cincinnati, Ohio! Ohio que parta. Não vou sair daqui é uma frase clássica. De bêbado, né, cara? O cara que bebe, o trago tem essa frase. Não vou sair daqui! Vou sair, porra! Teve esse final de semana. Me dá voz! Chegou a fome dos guris! Chegou os guris! Eu vou lá, porra! Tá, meu, volta. É o bêbado lá na reunião, cara. Aí o americano de Cincinnati, Ohio, só saiu da reunião depois de ser escoltado por policiais, mesmo assim continua dando show. Policiais? No centro de reabilitação. É verdade, mesmo com bafo de cerveja, o Derry negou estar bêbado. Eu não tô bêbado. Nunca tá, nunca tá. Tô bêbado. É verdade. Não, é o seguinte, ele tá gritando. Aí os caras mandam, tá bêbado. Aí ele baixa e fala, eu tô bêbado, cara. Eu tô bêbado. Ele negou estar bêbado e continuou afrontando as autoridades. Ah, é? O Darren foi devidamente castigado pela sua má criação. O que ele fez com ele? É verdade. O que fizeram? Ele fez isso aí na reunião. O que fizeram com ele? Embora não tenha levado para o xadrez, vai lhe render alguns processos na justiça. Ah. É verdade. Plantão. É clique recorte, né? É. Eu não sei, agora, cara. É bad news? Não, é recorte. Vocês estão na recorte. É verdade. Voltará amanhã. Quer dizer, não sei. O Marcelo é muito imprevisível, tá sempre mudando. É verdade. De emissora, né? Questão de contrato, sabe. Ah, é, por isso? É verdade. Valeu. O Marcelo bebe. Vai daí, Pikachu. O Marcelo bebe muito. Bebe muito. Caipirinha. Caipirinha de morangos. Aquele nariz dele dá pra ver que é verdade. Bebe, né? Exala álcool pra nariz vermelhão, né? É uma loucura aquilo lá. Verdade. Tá emagrecendo por causa do álcool. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos lá com duas ofertas que chegam aqui pro Pretinho Básico, @atlantista.com.br. Vamos lá. Sou o Rodrigo Hoffman, de Porto Alegre. O Hoffman. Tá meio desligado esse cara aí. E a minha mãe... Mas é Hoffman com H. A minha mãe quer acabar com a nossa alegria e vender um baita sítio que temos em Eldorado do Sul. O sítio tem piscina, lago com ilha. Bom laguinho com ilha, hein, Magnata? Campo de futebol, quadra de tênis, sala de jogos, pomar, churrasqueira de inverno. Interessou, hein, Magnata? Quiosque com churrasqueira de verão. Baita local. Interessou tem a propriedade. Tudo. É um sítio completo, parece um resort. Tem baralho? Tem na gaveta da cômoda. De pife e de truque espanhol. Mesmo chateado com a ideia de vender, vou ajudar minha mãe, tô mandando esse e-mail. É, 280 mil reais. Tá onde bom, é que é o sítio? É o Eldorado Sul. Compro. É próximo do Ronaldinho. Sítio espetacular, @gmail.com. Tá valendo aí. Sítio espetacular, @gmail.com. Espetacular vale 250, se fosse só sítio 30. Tava nas minhas compras da Mega Sena da Virada aí, mas como não saiu... Geralmente quando tu chama espetacular antes dá azar. Já ganhou a Mega da Virada, cara. 5 apostadores ganharam e dividiram um prêmio de 170 milhões, né? Mas 5, mais ou menos. 5, não sei de onde, mas 5 pessoas, cada um ganhou 35 milhões e 500 mil reais. É, que os 5 pessoas pode ter um grupo, né? É isso, um bolão. Outra oferta aqui, ó. E o endereço do sítio? Sítio espetacular, @gmail.com. Tô vendendo um Xbox 360 destravado. O modelo é o Arcade, com HD de 10 GB. A placa é Jasper. É assim que fala? Tem a mínima ideia. Não tem Xbox. A dois placa do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina? Jasper. Dois controles sem fio. 55 jogos, olha aí, tem muita enchente. Cabo alto e vídeo, cabo HDMI. HDMI. Que passa áudio e som. Esses aí que vem da Bahia, do Rio, vem muita ferrugem. Né? Olha o Xbox. Olha o Xbox. 700 pila. Quanto 700 pila? 700 pila. 55 jogos, cara. Tá bom. É DanielParis1, @hotmail.com. DanielParis1. DanielParis1, @hotmail.com. Paris vendendo joguinho, hein? Xbox 360, hein, Pauzê? É legal o joguinho, né? Eu gosto de joguinho eletrônico. Magnata, tem umas coisas meio rápidas demais, não consigo entender. Hoje, mas gostei das ofertas, tá aí, o sítio e o joguinho. Não, tá vendo mensagem da gente. Hoje está longe, o que houve, cara? Tá chegando. Não, Thiago. A gente fez boca onde, magistério? A gente tá chegando em Torres. Tá chegando dos sarapos aí. Mas tá chegando onde? Tava na Eldorado, tá chegando as revisões. Jesus. Agora na volta. Vou te dar real, vem cá, vou te dar real. Não. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 17:07. Tamo de volta com o Pretinho Básico, doutor Alceu. É datamente, doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, Dagoberto assinou a rescisão com São Paulo, doutor Maurício. Desembarca quarta-feira em Porto Alegre. Vai defender o Inter em 2012. Baita contratação. Só isso que tem pra falar. É, mata mesmo. Tomara que dê certo. O Corinthians ofereceu o Jorge Henrique pra levar o Douglas, né, Brito? É verdade, que coisa, hein? Olha, bom jogador, Jorge. Eu não tenho nada a ver com o Grêmio. Eu trocaria e pagaria até. É. Mas eu ainda... Eu levaria o Douglas até o aeroporto pra garantir que vá. E poderia fazer negócio pelo seguinte, o Inter tá trazendo o Dagoberto, que não consegue mais fazer gol no Grêmio, o que me preocupava. E o Jorge Henrique, consegue fazer gol e no Inter. E enche o saco e é provocador, sim. Eu odeio o Inter. Exatamente. Mas acho que vale a pena se conseguir trazer o Juliano ou o Carlos Eduardo. Sim, tem que ter alguém pra armar esse ataque. O Grêmio teria que trazer o Carlos Eduardo, o Jorge Henrique e o Juliano. Aí, gostei. O Potter tá do nosso muito lado bem, agora. Tá virando gremista. Porque não adianta sim, nada Potter. Montar... É. Assim, uma coisa que o Grêmio tem que aprender é que não adianta nada ter um time titular. Ah, não, já começou a não ficar é muito soberbo. Não é o time titular. Tem que ter banco. A soberba já entrou no saco. Não, isso é informação. Até tu dar a sugestão tava legal. E eu penso ao contrário. Enquanto vocês ficam bravos e quando eu falo que vocês têm que aprender, vocês continuam se ferrando. Não, é que a gente aprendeu, eu não tava conseguindo fazer. Mas que vamos ninguém... conseguir. Santana, ninguém quer aprender contigo. Agora o Potter te vira, Potter. Tu acha que ele é um mau caráter, Santana? Muito. Eu respeito a história das pessoas. Mau caráter. Então por isso eu não vou falar nada. Tu tens um pé queimado. Dois. Dois. E eu não respeito quem não passa filtro solar. Burro. Mal Santana aí, ô Paté. Santana veio pra agredir hoje. Eu respeito a história desse profissional. Eu veraneio. História espetacular. Ô Santana, tu vai fumar mais cigarros que tu tinha planejado esse ano, Santana? É bissexto ano, né? É bissexto ano. Vai ser um pouquinho a mais que a gente calculou a uma. Tu vai fumar mais 90 cigarros. São 89 por dia. É por dia. 89 por dia, muito mais. Então, mais 90. Estou aqui no meu 70... Só um pouquinho. Não, aqui não, apaga. 78º. Vamos ajudar, vamos ajudar. 78º. Tá, mas não vai acender cigarro. O 79, porque não pode fumar aqui dentro, Satan. Mas tu dorme fumando também? Sim, sim. Acordo fumando. O que mais tu faz? Tu toma banho fumando? Cago fumando. Cago. Não, toma o livro que a gente vai dar pro KG de aniversário. Para, cara! Aqui. O KG é do Grêmio. O KG é do Grêmio, exatamente. Para o KG. Outra informação agora é que o Lauro, né, ex-goleiro do Inter, foi apresentado na Ponte Preta. A gente tem contato com o áudio. A gente tem a primeira frase da entrevista lá, sabe? Vamos ver. E aí, Lauro? Tá o quê, Lauro? Ah, tô muito feliz aqui na... Pra chegando ver, aqui na Ponte Preta, vim de ônibus. A ponte tá na primeira divisão, né? Foi de ônibus. Subiu. Eu vim de Porto Alegre. De ônibus aqui. E até o aeroporto de ônibus. Até aqui Campinas. E as tuas lojas aqui? Ah, eu deixei lá pro pessoal cuidar, né? Confio nas pessoas, elas vão cuidar dos meus produtos. Obrigado, Lauro. Então, sorte, Lauro. Então, um cara muito confio legal. Confio nas pessoas é o mais ingênuo falando. Né? Posso fazer umas pegadinhas com o Lauro aqui? Pode, claro. Numa curva fechada à esquerda, qual o pneu do carro que gasta menos, Lauro? Step, eu sei disso. Qual o esporte preferido dos cantores, Lauro? Cantor, é lançamento de disco. E a última agora aqui, Lauro. O que é um pontinho azul no meio de um estádio? Eu já sabia, é o Galvão Bueno. Galvão Blue, Lauro tá legalzão, Lauro, hein? Foi legal a viagem, né? Paulo, tá bem, foi legal a viagem, né, Lauro? Que legal, hein? Gosto de viajar de tá sendo legal, tá sendo legal. Na minha infância eu andei de ônibus a vida toda, né? Pra mim não tem problema. Tá bom, Lauro. Boa sorte pra ti em Campinas, tá, Lauro? Seja bastante feliz aí. Obrigado a todos vocês aí que... Foi sempre muito bom, todos vocês comigo. Muito obrigado. Que legal, Lauro. Olha aqui, eu tenho uma história bem bonitinha pra contar. Vai lá, conta. Os gêmeos nasceram em anos diferentes nos Estados Unidos. Que massa, cara! O menino, o Beckett, nasceu na tarde... O Beckett? 31 de dezembro. Nasceu de tarde, no dia 31. E a irmãzinha dele, a Freya, a menininha, nasceu só na madrugada do dia 1º. Tá, e a mulher fica ali aberta? Vamos embora. Olha, boa pergunta. Vamos embora agora. Vamos embora. Vamos embora. Acho que agora... Olha, topa. Acho que fechar não fecha, né? Deve haver um processo. Deus, é cesárea, né? Cesárea. É perigoso pegar uma infecção. Sim. É, um monitoramento extremo nesse caso. Não, mas é que eu sempre penso, é que todos os gêmeos que eu conheço, eu perguntar quem é mais velho. Ah, 2 minutos, 4 minutos, 3, isso aí são horas, cara. Um nasceu na tarde, o outro nasceu na madrugada. Isso é anos. É verdade. Outros descobriram depois ali, né? E os pais já prometeram que os bebês vão ter duas festinhas de aniversário. Uma dia 31 e dia 1º. É legal. Vai ser muito massa. Ah, bonita história, né? Nascer linda. Eu tenho tios gêmeos, então eu tenho o gênio dos gêmeos. Eu tenho irmãos gêmeos. Chegou uma mulher aí. Chegou uma mulher aí? Se quiser ter gêmeos aí. Qual é o seu telefone? Quer deixar o contato, Potter? Acho que o e-mail, né? E-mail? Qual seria? Fotos. pora@atlanta.com.br. Já chegou, fotos, já chegou no já intervalo. Desse verão. Já chegou no intervalo. Já desse verão. Olha, eu já vi prometer fidelidade, cumplicidade, agora prometer gêmeos. É a primeira vez que eu vi na história. No segundo dia do ano prometendo gêmeos. Que legal isso, hein? É a promessa. Eu faço gêmeos, né? Promessa de ano novo. É bom saber. O padre promete ser fiel, sim. Promete ter gêmeos, sim. E geneticamente é impossível, né? Porque é só a mulher que pode ter esse poder, eu acho, né? Não, o homem também. Não, não, mas se tu tem o gene... Tem uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que só nasce gêmeos. Se tem o gêmeos. Vamos mudar pra lá. Quando eu, por antes, vai casar, a gente vai ter... A gente vai, depois que aceitarem o casamento... Cara, eu vou dar uma dica pra vocês, que o Feta tá voltando amanhã. E ele não gosta muito dessa... Então vamos aproveitar, amor. Só amanhã a gente para. A gente vai parar amanhã. É que eu voltei então, agora, ele tá com saudade. Deve ser, né? É muita saudade. Aliás, nós ficamos 50 dias sem nos ver, né? Porque o Potter saiu. Na verdade, a gente teve uma briga aí de propósito, a gente marcou. Eu saio de férias quando tivesse saindo. Pra dar uma esfriada na nossa relação. E agora, como é que voltou? Eu descobri que eu amo ele. A noite foi demais. Descobri que eu amo o Potter. Uma noite caliente. E a virada foi conjunta. Foi. Mas o pé assado do Potter não é da pontapé em ti e tal. Não, depois eu explico. Depois não cuidar mal dele. Eu não falo da minha vida particular, Pi. Nem dos pés. Mas cantadinha aqui de loira que não rola do lado. Não rola, né? As loiras não. É difícil cantar loira do lado. Chega nela, gatíssimas, me dá o seu telefonezinho. Socorro, um assalto! Gatíssimas, eu não consigo tirar o olho de você. Ainda bem, né? Senão eu ficaria cega. Oi. Que curvas, gatíssimas. Nem me fala, eu bati o carro 7 vezes pra chegar nessa festa. Gatíssimas, meu coração disparou quando eu te vi. Socorro, alguém ajude, o monstro tá tendo um ataque cardíaco. O monstro? O moço. Gatíssimas, tem fogo. Fogo aonde, socorro? Gatíssimas, vamos beber alguma coisinha. Ai, que bom você apareceu, garçom. Mano, isso aqui é calçado ou passarela de modas? Agora você me pegou, é que eu não sou daqui, então não sei te informar. É difícil. E aí, Pause? Ô, Magnata, tu sabe que eu fui no Maranhão, né? Fui no Maranhão, porque o Maranhão é a terra do reggae raiz, Jamaica brasileira, terra de Uruaçu, do Babaçu, do Bumba Boi. E voltei de lá inspirado, né, Magnata? Agora tu traduz pra gente o que é o Babaçu. Ah, o Babaçu é um tipo de frutinha, um negocinho que dá lá. Aquelas frutinhas que tu planta? Ah, planta do Babaçu. A fruta do Babaçu. Ai, que medo. A fruta do Babaçu e a terra do Boi Bumbá, né? Ah, o Boi Bumbá. Aí eu cheguei lá. Ah, é uma dança, né? Folclórico, né? Tá, o Boi Bumbá, né, Magnata? É a Jamaica brasileira, né? Sim. Terra do, de dançando agarradinho. Visitou você a família, vai se sentir. É assim, tu não sabe? É assim o reggae no Maranhão, o reggae de dançar juntinho, Rubber Dub Style, que é o reggae pra dançar juntinho, que é dançando bonito, agarradinho, legal. Você vai se sentir aire, dancing reggae music na Maranhão style. É assim, Magnata, aí eu fiz uma música, aproveitei o enterro do Joãozinho 30. Fiz uma música. Te inspirou. Fiz uma, faz tempo que eu não canto. Vamos cantar uma aí. Vamos cantar, então. É uma que eu me inspirei no... Gurizada do Rock and Roll Camusa! Esse louco aí é o Fabão, o cara que me imita, né? Entendi. Ele me imita. Tá, mas é cantar, essa música, então. em cima dessa aí, Marmanjinho e Pausão. Vamos fazer. Posso tocar aqui? E aí, gurizada do Rock and Reggae Music? E aí, gurizada do Rock and Reggae Music? O Fabão tá te imitando. Tá me imitando, já falei. E Fabão. Marmanjinho e Pausão, levando o som da Babilônia. Põe seus dreadlocks para balançar com o som de Jah. Oh, meu. Fala uma besteira aí, dreadlocks para balançar. No pretinho balançar. Pra geral que vai sorrir. Sorri. Ô meu, toca uma sonzeira aí pra galera escutar. E a gurizadinha? E a gurizadinha curtir. E agora, vai. Terror. Quebradeira, quando no rádio se ligou, tamo ao vivo em 2 estados. O Fetera Química assim falou. Sumiu areia, sumiu areia. Sua felicidade de montão. Senhor, se não ouve o pretinho, o senhor só pode tá doidão. Ô meu, é, fala uma besteira aí pro pretinho balançar, pra geral que vai sorrir. Sorri, sorri. Ô meu, toca uma sonzeira aí, uma regueira. Fala uma besteira pra galera escutar. E agonizada, e agonizadinha, curtir. Curtir, curtir, curtir. Final de tarde, 6 horas no pretinho. Marca a ponte com essa raça pra escutar. Tem o Potterinho, Neto, Porra, Duda, do Davi. Tem o Marquinhos, tem KG, tem Maurício e Mr. P. Rapaz, fala uma besteira aí. Vamos balançar pro pretinho balançar. Pra geral que vai sorrir. Sorri, sorri. Ô meu, toca uma sonzeira aí, toca uma regueira pra galera escutar. E agonizadas! E agonizada curtir! Ah, é! Muito bom! Isso aí, hein, tá meio fora do tempo, faz tempo que eu não canto ao vivo. É, quem sabe faz ao vivo, Paulo. Faz tempo que eu não canto ao vivo, tenho cantado muito com playback lá. Vai tocar no planeta, Paulo? Olha, estamos querendo achar. Mas o Armandinho vai, o Paulo não vai, mas o Armandinho é atração confirmada no planeta Atlântico. Confirmado. Sabe que sempre há uma possibilidade de eu fazer uma ponta, ou no show do Armandinho. Ou no show da Chima Roots. Não vai dar, viu, show do Charlie Brown. E no D2. Ou no show do D2. É melhor tu ficar no churrasquinho na frente ali. Ah, eu fico, né? Acho que é mais de qualquer maneira, eu vou fazer um showzinho à parte pra quem tiver afim, né, Magnata? Só falar comigo aí no magnata.com.br. Tamo mais encomenda lá do Maranhão. 13 e 14 de janeiro em Floripa. 13 e 4 de fevereiro na Praia de Atlântida. Planeta Atlântida 2012. O maior planeta de todos os tempos. É verdade. E hoje é o Maurício trouxe nas 13 horas, porque não escutou o Pretinho, né? Que é um crime não escutar o Pretinho nas 13 horas, sim, né? Sim, não é. A informação de que o Jota Quest vai fazer uma homenagem à Legião Urbana. É o tributo a Renato Russo. Com a presença de dois integrantes da banda, já que o terceiro morreu. A gente não pode contar com ele, que morreu? É o Renato, né? Então, Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá estarão no Planeta Atlântico, no show do Jota Quest em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pra fazer também um tributo à Legião Urbana, músicas que todo mundo sabe cantar. Eles já fizeram no Rock in Rio, deu maior pé, e aí vão repetir a dose nos dois planetas, no de Santa Catarina e no do Rio Grande do Sul. Tá, pode uma piadinha ainda aí? Peraí, só um pouquinho, tá aí uma baita ideia, hein? Fazer um tributo à Legião Urbana. Tá aí uma baita ideia, Magnato. Fazer Legião Reggae. Legião Reggae. Deixa eu dar uma piada, meu. Piada do Pote! Pai! Supositórios frufru! O supositório que não dói no seu bolso! A loira resolveu aproveitar as férias para fazer um cruzeiro marítimo. Acontece muito disso, né? E à noite ela escrevia em seu diário, por exemplo, segunda-feira. Hoje conheci o comandante, é um rapaz lindo, loiro, de olhos verdes. Prometeu que ia me ensinar a comandar o navio. Estou na expectativa e muito ansiosa. Expectativa é com X e ansiosa é com S. Loira. Terça-feira. Em vez da prometida lição, o comandante me convidou para um jantar a dois. Amanhã. Estou muito feliz, porém muito nervosa. Quarta-feira. O encontro foi muito agradável, não poderia ter sido melhor, mas depois do jantar o comandante me olhou de forma estranha. Corri imediatamente para o meu camarote. Quinta-feira. O comandante disse que se eu não fosse para a cama com ele, afundaria o navio. Sexta-feira. Estou fascinada. Salvei mais de 2.000 vidas. Mais uma de olho. Mais um. Quem manda é o Cleiton Soares, taxista de Brusque. Pô, esse cara participa sempre, cara. Abraço pro Cleiton. Lá é pra todo rapaziada de Brusque, as meninas de Brusque também, que são muito carinhosas. Abraço pro Nego Cleiton também. Gente boa também. A loura vai à escola buscar seu filho depois das aulas. Oi, meu querido, o que você aprendeu hoje? E aí o filhozinho dela fala... Foi legal, mamãe. Hoje nós tivemos aula de álgebra. Que legal! Então diz pra mamãe, como é que se fala bom dia em álgebra? Tá, ó, deu. Agora deu, cara. Chegou a hora que todo mundo tava esperando. Chega. Sidão tá trabalhando muito agora, né, Sidão? É, agora eu estou retornando a fazer algumas coisas que já fazia no Fantástico em especial. Algumas locuções e pretendo neste ano agora fazer outras tantas coisas. O que, por exemplo? Estão olhando a minha cabeça. O que você a quer? A cabeça quer é uma ilha de edição. Ilha Itaparica. Sabe? Quer saber o que mais eu vou fazer? Pega aqui que você vai. Olha aí, cara. Que isso? Vem bagaceiro. Pega aqui os papéis. Tem uma coisa pra te falar. Posso fazer os salmos? Acabou teu tempo. Adeus, ano velho. Feliz ano novo. Vem a Voz Brasil pra você que fica na internet. O discorão. No ano que vai nascer. Não, chega. Muito dinheiro.